Mocorongo. Há poucos dias eu falei, numa destas crônicas, a respeito de palavras que vão e voltam, ganhando novos significados. Hoje, por sentir que é preciso, digo algumas coisas sobre apenas um vocábulo. É o termo tão antigo e tão simpático aos santarenos, a palavra mocorongo. Como de vez em quando surgem umas modas esquisitas, adoidadas, sem pé nem cabeça, de uns tempos para cá, não sei porquê, um jornal da cidade entendeu de falar mal do vocábulo mocorongo, garantindo que se deve ter cuidado ao usá-lo, desde que ele não é bem aceito pelos santarenos. Minha avó perguntaria, braba, mas onde esse doutor foi desencasquetar uma besteira dessas? Confesso-me espantado, surpreso diante da novidade. Até hoje, com 54 anos mal vividos, nunca ouvi dizer, jamais soube que um filho desta boa terra se ofendesse ao lhe chamarem mocorongo. Ao contrário, sempre foi motivo de orgulho e alegria para nós sermos conhecidos, identificados no Brasil inteiro como os mocorongos da Pérola do Tapajós. Ainda não encontrei da mesma forma alenquerense que não queira ser chimango, montealegrense zangado com pintacuia ou obidense que brigue porque o apelidam de fivela. São expressões típicas, engraçadas, populares e carinhosas. Não se conhecem as razões de os santarenos terem assumido a condição de mocorongos. Sabe-se apenas que a alcunha muito antiga nunca provocou indigestões físicas ou intelectuais, nunca amarrou a cara de ninguém por estas bandas. Em um bom trabalho publicado no programa da Festa da Conceição, no ano de 1976, o falecido advogado Silvério Sirotô Correia fez uma interessante apreciação do vocábulo mocorongo, mas também reconheceu que desconhecia os motivos de o associarem aos santarenos. Lá no sul do Brasil, na região do Espírito Santo, existem o muxuango e o mocorongo. Um e outro são tipos populares desconfiados, ariscos, embora o mocorongo seja mais esperto e trabalhador que o muxuango. Silvério não descobriu como se começou a usar o termo entre nós, embora não visse qualquer insulto, diminuição ou desonra na palavra que nos identifica. Eu mesmo, vezes sem conta, usei e abusei, usarei e abusarei do vocábulo. Em meu primeiro e único livro até hoje publicado, uma coleção de poemas sobre Santarém, coloquei na capa o título que me pareceu perfeito, redondo: Aquarela Mocoronga. Que eu saiba, ninguém ficou magoado, ferido, e se ficou, não teve coragem de me dizer. Em muitos dos meus versos, artigos e palestras, incluo o mocorongo, como aliás é costume velho de qualquer cidadão aqui nascido ou radicado. Sou cidadão santareno por decreto da Câmara Municipal, mas ficaria igualmente orgulhoso do título se me considerassem cidadão mocorongo. Finalmente, acabando com esta conversa fiada, repito uma estrofe que compus para a canção do forasteiro. Vim de longe, mas agora mocorongo sou também. Quem quiser brigar comigo, fale mal de Santarém.